Luciano, Velo Vitor, Echo da Mike. Então 040, chegada à mão, ajuste 1010, Serra Novembro Vitor. 040, 1010, Serra Novembro Vitor na mão. Final, noção, expressão do fixo, Bravo Kilo. Sente, Bravo Kilo, que é autorizado pouso, vento é 090 graus, 15 nós. Pouso autorizado, noção, expressão. Aliança 15 milhas de Paripa, autoriza voar a rota fora. Agora aos 16, no 612, chame em 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, mano. Com pista deslocada, torre 18, decimal, 18, decimal, meio, bom voo. 18, meio, obrigado, bom noite, 88. Controle, Salvador, bom dia, Papa Sam, Jete, Bravo Delta, decolado, esquerda, Momo. Bravo Delta, contato na decolagem, Subal 080, saída, Momo. 7, Momo, Bravo Delta. 4, 6, portal, 4, 1, 4, 4. A3602.4 autorizado Porto Seguro, nível 300, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, saída da L, transição Diné. Primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5447. Para ingresso, Porto Seguro, 5414. Até a posição. Acesso, 414. 3A300, Porto Seguro, Upper Whisky 50. Da El Diné, curva direita, 1935, acena 5447. Cano 3602, correto, chame quando pronto no portão 03. Polo Gol 605, tá com 132 a bordo, 4 horas, tô treinando Campinas para o táxi. 305, táxi via Juliette Alfa, reporte antes da Delta, ajuste 1010. Juliette Alfa, reportando antes da Delta, 1010, Gol no 605. O trip 5414, observe passagem do Boeing 737 da companhia Gol, após estará autorizado o ingresso na área remota no 4. Após o 37 da Gol, imediato remoto no 454, no cada vez. 1510 pelo litoral de Veracruz, com destino a Salvador, e um fazendo toque arremetida em Veracruz, a 1010. Livre frequência e... 1, 2, 3, 4, 5 para a coordenação, bom pouso. 1, 2, 3, 4, 5, grato, muito bom dia. Controle, Juliette Bravo Delta, estimando pouso em Petrolina, 1, 4, 4, 2. 1, 4, 4, 2, copiado, reporte 40 milhas. Passarei. Serra Novembro Vitor, está à frente do deslocamento da pista? Afirmativo. Charma, Velo Vitor, desça para 2 Rio Pés, ajuste no 0 no 0, reporte no localizador, VLS sem um glide. Para 2 Rio Pés, 1010, reportarei no localizador 90 Vitor. Aliane, que tá visual com aeródromo? Afirmativo. Mantenha a proa da rotatória para ingresso, circuito, torre 18-6. 18-6, hein? Graças. Uno 605, ciente. Ingresso na Delta Lima, mantém. Atenta a cabeça deslocada a 1.200 metros. Sim, vai ingressar na Delta, linha Lima Ferro, com o 605. Amor? Autorizado o acionamento e o táxi até a interseção, comandante. 888, no solo de Salvador, agora aos 2 livre à direita, chama 219, gol no 888. Oi, Salvador, bom dia. Juliette Alianque, próximo a rotatória para a final da 1-7. Juliette Alianque, condições visuais, aproximação direta para a pista 1-7. O vento é 090 graus, 1-5 mais. Alianque. Juliette, é bravo. Ok, para sua informação, o seu era no corredor AGE com controle 1-9, decimal 3-5. Depois na área de Recife, será autorizado até 120 mil. Depois serviço de informação e alerta, ok? Eu vou 888, bom dia. Livre táxi até antes da Juliette, gol no 888. Até antes da Juliette, 88. 1-9, decimal 3-5. Ansioso, vai sair à esquerda, corredor forte, vai respeitar a altitude de tráfego do corredor e depois que autorizado pelo controle de aproximação em 1-9.35, o senhor vai subir para 10.500 coordenado com o controle. Daí em diante, quando for liberado pelo controle para o centro Recife, o senhor será controlado até 120 mil, né? Depois será prestado serviço de informação e alerta. No 605 está autorizada a decolagem, o vento é 090 graus, 159, ajuste 1010, voo no 605. Afirmativo, livre decolagem, voo no 605. Vendê Vitor, complete final ILS, chame torre 18 decimal 6. 86. Interseção, sem ingressar na pista. Alienque, autorizado pouso, vento é 1900 graus, 15 nós, qual é o pátio? A casa pata. Gente, autorizado pouso. Jack. Correu Papa Romeu Sierra, Novembro Vitor. Papa Romeu Sierra, Novembro Vitor, prossiga. Estabilizado no 2000, estabilizado no localizador. Então, pouso na 17. Fala, Afonso. Positivo, 1425. 425. Eu sou o Serra Novembro Vitor para seguir na perna do vento da 17. Gente, então a partir de agora, 25, acatada a mudança de regra de voo, condições visuais, para a base para a direita, para pouso na pista 17. Serra Novembro Vitor. Base para a direita, 17, Serra Novembro Vitor. O voo no 605 decora de Salvador aos 25, chame o controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Bom dia. Lavama Vitor, qual o pátio que o senhor vai? A data EBTA. Certo. Alianque no solo de Salvador agora aos 25. O senhor tem condição de agilizar para ir para a mata? O senhor tem menos de um minuto para levar a pista. O 605. 7, saída da transição Blaze, o ano 605, mantém o PX da saída. 05. Bom descanso, Chariak. 2085-2545. 2685-2545, Lima, aqui no Zulão, obrigado, bom dia. 0900 Air Novamba Vita. Novamba Vita. Para prosseguir, setorizado, visual 105. Gente, seu plano já está modificado. Foi modificado ao 1319, prossegue visual 085. Juliette, Bravo Delta. Afirmativo, já tinha sido modificado, o novo nível se autorizado seria 1105. Senhor, está solicitando agora 1105. Gente, então em atenção para 1105, Juliette, Bravo. Controle está ciente, modificado 1327. Recife. Ok, gente, 3454. Desculpe, senhor, eu não entendi muito bem. O Juliette Bravo Delta solicitou o nível 105. Está autorizado subir para 105? Autorizado, 105 agora, mantém-se em condições visuais. Juliette Bravo Delta. Ah, afirmativo, obrigado. Subindo então para o nível 105. Terra Novamba Vita no solo de Salvador, agora aos 28, backtrack now. Backtrack, Terra Novamba Vita. Bomba Vita, prossiga. Pode avalizar em direção da aeronave. Não, o senhor não vai pro... Qual parte o senhor vai? BTA, parte próximo ao parte do BTA, ok. Então o senhor mantém a posição e vai ser de passagem ao Zulu Alfa Bravo, ok? Ok. Zulu Alfa Bravo, ingresso na pista agora, reporte alinhado, cabeceira 197. Salvador, bom dia. Webjet 6726 para Recife, nível 330. Qual é a informação, Mike? Gente, Webjet 6726, aguarde Recife. Aguarda Recife, 6726. Terra Novamba Vita, ingresse agora na pista esquerda, prossiga até a EBTF. Ok, muito obrigado. Bom dia. Copia. 1983. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, saída da EL, transição de NER, primeira curva à direita. Controle 119.35, transponder 5445. 360 autorizado Guarulhos, Upper Whisky 50. Decola da 10, da Eldiner, primeira curva direita. 1935, controle 5445, transponder. Gente, o 1983, informe apenas a aerovia. Upper Whisky 50. Correto, chame quando pronto no portal 04, gol 1983. Camarão, 983. 3454, pronto, cópia. Positivo, copia, 3454. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista no 0, saída Puca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, controle 119.35, transponder 5430. 330, Recife autorizado, decola pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, aerovia Upper Whisky 58. Controle de saída 119.35, 5430. Ao transponder, estamos no 06, pronto para o pushback acionamento. Certo, TAN 3454, correto, autorizado puxa acionamento, reporte táxi. Patrona táxi, TAN 3454. Objeto 6726, pronto, cópia. TAN 4726. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista no 0, saída Puca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, controle 119.35, transponder 5451. O vento é 1900 graus, 139, Lua, Fabrão. Puca, Aracaju, up 58, controle 119.35, transponder 5451, web 6726. Webjet 6726, correto, chame quando pronto no portão 02. Taxi da 3602, POP 103, 4 horas, alterna com fim. Patango Bravo X-Ray Fox, mantém 1500 pés, ingresso corredor Vera Cruz, reporte através de Paris. Bravo X-Ray Fox. Paris, Bravo X-Ray Fox. Alfa Bravo decola de Salvador agora aos 33, na minha escuta, curva na esquerda para ingressar no corredor forte. Alfa Bravo autorizado, curva esquerda, ingressou no corredor forte a 34. Juliette Bravo Delta, 36 milhas norte de Salvador, chame agora Recife, 2685, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado. Salvador, bom dia, Street 5490. Centro Street 5490, aguarde 180 Petrolina. Aguarde 5490. Salvador, gol no 397. Gol no 397, aguarde. Confirme o nível, Parilhoso, 145. Salvador Web 6726, está pronto para pushback acionamento 22. Ali mantém. Ali mantém, 3602. Isso aí, mantém nível 050. Namari para 050-032-196. Negativo, consta na strip aqui 145. O senhor solicita outro nível? No 397, confirme apenas o nível que o senhor solicita, nível 220. O 397 já gol? Sim, afirmo, o gol 1397. 200. Isso. Gente, será coordenado 200. Tá bom, obrigado. Capitão Alfa, Vitor Juliette, aguarde. Voltando 3454 para o táxi, PLD 179, autonomia de 3 e 10, alterna Natal. Alfa Bravo, mantendo o corredor forte, subindo para 1500 pés. Ajuste 10, 10. Juliette Alfa, reportando Antila Delta, voltando 3454. Juro, Alfa Bravo, mantenha mil pés no corredor forte, aguarde para ascensão, nível 1005. Juro, Alfa Bravo, mantém o mil pés, aguarda para ascensão. T602 está autorizado a decolagem, o vento é 090 graus, 159. Teve decolagem, está 3602. Já subiu 12 horas, 5 milhas, mesmo rumo, é o Charlie 150, está mantendo 1500 pés. Certo, Vitorino Direto. Tá, 3454, táxi, até o ponto de espera da pista no zero. Lá chame a torre em 18.6. A Delta chamada a torre 18.6, obrigado, bom dia, tá 3454. Decola de Salvador agora aos 38, chame 1.9.35. 1-9-3-5, tá 3-6-0-2. Bom dia. Salvador Webjet 6726, tá pronto pro táxi com 99 a bordo. Autonomia 3 horas e 30, alterna Salvador. Zero, autoria vai na Prodidael. Mantenha o perfil da saída inicialmente, tá 3602. Mantendo o perfil, 3602. Zona zero, web 6726. 5490, copia. Pronto, 4-0. Autorizado Petrolina, nível 180, decola da pista no zero, saída Momo Albo, após DCT, primeira curva à esquerda, controle 119.35, o transponder 5454. Atória visual do campo, o Bravo X-Fox. 0 por esquerda, pistão Momo Albo, Petrolina direto, transponder 5454, controle 1935. 5490, correto. Chame quando pronto na remota no 4. Pronto, cópia. Salvador, muito bom dia novamente, o TAN 3454, ponto espera na Delta, pronto. O TAN 3454, bom dia. está autorizado a alinhar e decolar, cabeceira deslocada 1.200 metros. O vento é 100 graus, 15 nós. Autorizado decolagem, piso 10, OTAN 3454. Vitor, Índia Juliette, mantém os corredores visuais. Certo, Juliette. Juliette, chame quando pronto no portão 07, gol 1397. Alfante da Delta, Web 6726. Web Jet 6726, táxi em frente até o ponto de espera da pista no zero. Lá chame a torre em 118, decimal 6A. Frente até o ponto de espera da 10, chegando lá, chama a torre em 118,6, Web 6726. Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, informa o pátio que se encontra. Pronto para cópia. Autorizado, voo local, 1 mil pés restrito no corredor forte, decolo da pista 10. Primeira curva à esquerda, controle 119.35, torre 118.6, o transponder 0151. Salvador, bom dia, WebJet 6726, no ponto de espera da 10. A linha mantém, Web 6726. A linha mantém, 6726. Liga Alfa Vitor Juliette. Ingresso Interlagos. Vitor Indy Juliette, ingresso corredor Interlagos, informe na rotatória, visual com campo, fique atento ao tráfego à sua frente. Certo, Juliette. Controle Salvador, Bravo X-Ray Fox Touch está na prova da rotatória, já está visual com campo já. Bravo X-Ray Fox, chame agora a torre 118 decimal 6. 118.6, grato. Salvador, é o Bravo X-Ray Foxtrot, está com flor da rotatória, está visual com o campo, Bravo X-Ray Foxtrot. Bravo X-Ray Foxtrot, Bravo X-Ray Foxtrot, continua a aproximação para pouso na pista 17, seu será o número 1, faça aproximação direto, vento 100 graus, 139, Bravo X-Ray Foxtrot. Ciente, aproximação direta, 17, Bravo X-Ray Foxtrot. TAP, pronto, Serra Vitor, 366, terça. E mantenha 2.500 pés, ajuste no 0 no 0. 2.500 pés, 1 no 0 no 0, tá 389 metros atualizado, RNAV. Chame Recife, 1288, alterno 1264. 3602. Recife agora, 288, 264, tá 3602. Controle Salvador, bom dia, tá 3454. 3454, contato radar, subo ao nível 330, saída Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju 330, tá 3454. Decolagem, o vento é 100 graus, 139, Web 6726. Decolagem, Web 6726. Juliette, informe visual com campo. Vitorino e a Juliette, está visual com campo e visual com Bravo X-Ray Fox. Chame agora torre 118 decimal 6, Vitorino e a Juliette. 86, Juliette. Torre, eu vou passar o Vitorino e a Juliette. O Vitorino e Juliette, sou tem ciência do Bravo X-Ray Fox Trot à sua frente? Ah, sim, está visual com tráfego. Ok, devido à separação, acredito que não vai dar para o senhor seguir como número 2 para pouso, não, hein?